Eu já curtia samba com os manos da quebrada, na frente da minha goma pampa, de lupa na cabeça com os irmãozinhos. Aprendi a chegar na minha só no sapatinho. Observava o que a rapaz falava, nunca fui de imbalista pagando de drão na área. Aprendi a respeitar os parceiros e vi que a felicidade vai além do que o dinheiro. Antes de aprontar eu pensava, refletia bastante nos conselhos que minha avó me dava. O crime batia na minha porta todo dia, mas eu sempre de olho aberto, nunca me envolvia. Quebra o gelo, somos nós na fita sem medo, representando a bela arte do gueto. O samba, o reggae, o hip hop, os quatro elementos. Nossa cultura bate forte e tem fundamento. A nossa meta é mostrar que o barato é louco, trazer uma palavra de paz para o meu povo. Os bam bam bam verdadeiros estão na ativa. Pelo amor, Miliano correria. O gueto é minha casa e eu não abro mão. Representar o gueto é minha satisfação. O gueto é minha casa e eu não abro mão. Representar meu povo é minha satisfação. O gueto é minha casa e eu não abro mão. Representar o gueto é minha satisfação. O gueto é minha casa e eu não abro mão. Representar meu povo é minha satisfação. O gueto é minha casa e eu não abro mão. Representar o gueto é minha satisfação. O gueto é minha casa e eu não abro mão. Representar meu povo é mó satisfação. Salve, salve, é mó satisfação representar o gueto, sangue bom. Geração profética, juntamente com os guerreiros de fé. Missionários no rap. Parei no tempo, voltei agora, eu vejo a cena. Lembra a favela, o show da vida é vencer o dilema. Tristes lembranças não é nada e se morrer pra vida. Sei que ele vem, espero firme o dia da sua vinda. Vendo meu povo, sua força vencendo o desgosto. Vendem seus olhos, o sonho de brilhar na Globo. Queria eu poder mostrar rimando muito além. Nego prazer que a mídia tem é te fazer refém. Refém do medo, matando sem olhar direito. Querendo ou não, mais um fantoche desprezando o gueto. Já esqueceu seus ideais e a luta pela paz. Hoje algemada ao mundo podre, não discursa mais. Mas peça a Deus, o meu Senhor, uma oportunidade em que meu povo possa ouvir, conhecendo a verdade. Lembra que o sangue lá na cruz não foi conto de fadas. E pro ladrão que tava lá, nego, não foi piada. O gueto é minha casa e eu não abro mão. Representar o gueto é minha satisfação. O gueto é minha casa e eu não abro mão. Representar meu povo é minha satisfação. O gueto é minha casa e eu não abro mão. Representar o gueto é minha satisfação. O gueto é minha casa e eu não abro mão. Representar meu povo é minha satisfação. O gueto é minha casa e eu não abro mão. Representar o gueto é minha satisfação. O gueto é minha casa e eu não abro mão. Representar meu povo é mó satisfação. Aquele jeito, o gueto minha casa, as vielas, os becos, um salve minha quebrada. Aqui o sorriso sempre estampado no rosto, o calor humano, isso que é louco. Que corre atrás e não se entrega pro sistema. Vai na fé assim que é, nunca tema. O valor da periferia não tá no dinheiro, mas tá no coração humilde do meu povo brasileiro. Gama, seja bem-vindo quem não conhece. Desejo muita paz da vila até a 50 do leste. No pôr do sol vejo seu brilho e lembro da minha gente. Sonho recente e a força pra seguir em frente. No dia quente, sorriso de gente decente. Da frustração se tira a força e o verso é diferente. Bem mais pra frente, se esquecer do sufoco recente. Sorri pro céu louvando a Deus o prazer da minha gente. Pra quem me entende, o bumbo libertando a mente. Verso de fé, nego, quem é tem que ser coerente. Do nosso jeito, a festa continua sem holofotes. A luz mais linda aqui é o brilho da lua. O gueto é minha casa e eu não abro mão. Representar o gueto é minha satisfação. O gueto é minha casa e eu não abro mão. Representar meu povo é minha satisfação. O gueto é minha casa e eu não abro mão. Representar o gueto é minha satisfação. O gueto é minha casa e eu não abro mão. Representar meu povo é minha satisfação. O gueto é minha casa e eu não abro mão. Representar o gueto é minha satisfação. O gueto é minha casa e eu não abro mão. Representar meu povo é minha satisfação. É minha satisfação. Satisfação. Satisfação, satisfação, amor, satisfação. Oh.